só, antes de mais nada, quero pedir para a senhorinha que está um pouco brava, nossa licença na sua residência. Olha que absurdo. A moradia que é negada à nossa população. O direito à moradia é um direito garantido na Constituição. E outra, o nosso direito de ir e vir cerceado pelos fãs da burguesia. E eles vêm prontos para o combate. A gente vem para espalhar boas informações para a sociedade. Enquanto isso, nas unidades de internação, na fundação que não tem nada de casa, o que acontece a todo momento? Licença, senhora. Licença, senhor. Fila gigante vai falando quem passou. Licença, senhor. Licença, senhora. A violência apavora. E quem se importa? Bom dia, senhora. Salve, senhor. Retirado da fila, pro quartinho entrou. Licença, senhor. Licença, senhora. Disciplina no bocudo, com a cara toda torta. Isso é atitude pedagógica? Que bosta. Sem aproximação, pedagogia da repressão. De um lado os pulsa, do outro os ladrão. Padrão, camiseta, berma, chinelo. Pois não, o moletom também esfria no inferno. Um novato recém-chegado da UAI. Imagina a mesma coruja pra quem entra ou sai. Se levantou sem pedir pra ir no boi. Não demorou pra cair na agressão que já foi. Sistema de recuperação ilusório. Moleque impedido de descer pro refeitório. Pra pagar descer, vai ter que se virar. Na virada será cobrado, pode me zoar. Não vê a hora de sair dali. No primeiro motim, vai tentar fugir. Anda em formação, globo abaixado, mãos pra trás, conversa, só na hora do cigarro. E os seus direitos sendo violados, tudo errado. Toma, é isso que vocês merecem, se você souber. Então que façam logo suas preces, marionete do sistema. Problema, mordeu a isca, já tá dentro do esquema. Pobre, FEBEM foi criada pra pobre. Se o boy fez algum crime fudido, socialite o encobre. Aqueles três queimaram nativo em Brasília. Quantos mauricinhos com ideologia neonazista? Não me surpreende, todos aqui reunidos, rebeldes contra o sistema capitalista. O sistema vai oprimindo o nosso povo a todo momento. E nas unidades da Fundação Casa, um pleno sofrimento. Adolescentes primários, cumprindo internação provisória. E a grande mídia, falsas glórias. Falam mal, querem reduzir a idade penal. Um projeto que favorece a elite e o capital. Foda-se quem é a favor da redução da idade penal. Esse projeto só favorece o capital. Foda-se o aumento de internação. A multidão tá na rua. Revolução.